Portal do Arrocha. É o botequeiro Beto Boto chegando. Queria viver com você um conto de fadas, uma linda história, um final feliz, um filme com cenas de ação, paixão e romance, que toque o meu coração, mesmo sabendo que é ficção. A realidade dói sem você, me sinto perdido. Minha aranha, tem a Mary Jane, super-homem, tem a sua loja, até o ovo tem o seu amor. A bela adormecida, um beijo do príncipe acordou. Tem a Mary Jane, super-homem, tem a sua lingerie, até o ombro tem o seu amor. A bela adormecida, um beijo do príncipe acordou. Você só foi.